mudar sua vida, isso se ela não acabar. A morte é inevitável, sofrer é opcional. Defia o seu pesadelo, esta prisão de cristal. Estaciona a compulsão, porém não a vida, está a zero. Enquanto outras formas de músicas usam instrumentos, nós usamos outras músicas ou vice-versa. O DJ mixa o break, o beat, o MC com o Mike conversa. E assim desperta a máquina do mundo, do submundo inconsciente. Do hip hop latente é a meca. Estaca zero. Da prisão de cristal a saída. Estaca zero. É início do segundo tempo da partida. Parecia inofensiva, mas te dominou. Parte do alto hip hop flow. Da Lapa até Paris de gol. Do preto daqui, sinceramente espero. Estaca zero. Abram a mente da constelação de Virgo. Samba de primeira da favela. Unindo a nova e velha guarda. Troca essas armas, mas continua farda. São Gonçalo ao Rio, na trilha dos lobos. Seguindo de volta ao ninho, acompanhado sozinho. Ultrapassando barreiras, exterminando as pedras no caminho. Em frente, conscientemente, sem olhar pra trás. A dúvida na minha mente, amigo, já não existe mais. Retroceder nunca, render-se jamais. Nem melhor nem pior, apenas diferente dos iguais na guerra. O franco atirador não é alvo nenhum. A corrente é forte, o laço não se parte de jeito algum. Três preto, um por todos, todos por um. Pois pra vencer, sairemos no mesmo ponto em comum. Gostaria de chamar o palco Black Alien Speed. Chega mais! Black Alien Speed!